Atenção, todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Toca um negócio aí. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Joga a ticha na parede.